CBN Pós Esportes. 10:04. Muito bom dia. Bom dia a você que está sintonizado na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 13 de setembro de 2014. Eu sou o Eli Silva e estes são os destaques do programa CBN Pós Esportes de hoje. De técnico novo, após derrota no meio de semana, o Foz do Iguaçu Futebol Clube vai ao norte do estado enfrentar o Apucarana na sequência da divisão de acesso do Paranaense. Foz Catarata estreia com vitória sobre o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Meia maratona das Cataratas bate recorde de inscrições e movimento domingo esportivo no Parque Nacional do Iguaçu. Campeão do Amador da segunda divisão será conhecido neste domingo em Foz. Equipe iguaçuense disputa o título do Campeonato Paranaense de Vôlei Masculino. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Legal, 10:05. Um grande abraço, estamos chegando aí para trazer as informações esportivas. Final de semana de muita movimentação esportiva em todo o Brasil. Aqui na Terra das Cataratas não é diferente, meia maratona, final do Campeonato Amador, tudo mais. Vamos trazer todas essas informações. Campeonato Brasileiro de muitos clássicos. E olha, pegando fogo o Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro assunto do programa de hoje é o Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu. Primeira e segunda divisões, tá? Na segundona, finalmente, chegou a hora do Jardim Itália e Vila Borges e União Vila C entrarem em campo para a segunda partida da grande final do torneio. O jogo que foi adiado por dois fins de semana devido aí à chuva e também aos desfiles de 7 de setembro acontece neste domingo às 9:30 da manhã no estádio Aldair Fagundes, no Morumbi. Um pouco antes, no mesmo local, acontece então o desfile das delegações e equipes que farão parte do campeonato das categorias de base do município. Autoridades como o prefeito Reni Pereira e o secretário de esportes Anderson Andrade devem prestigiar este evento amanhã, então, nesta grande decisão. Já na primeira divisão do Amadorzão de Foz do Iguaçu, a tarde de domingo será marcada pelos jogos da sétima rodada da competição, com rodada dupla no campo do CRG 14, no Parque Imperatriz. A partir das 14:00, com CRG 14 e Vila Miranda, e Portuguesa e Canarinho. No campo da Vila C, nova, às 15:00, o Vila C Futebol Clube recebe então União Copo Gelado. No mesmo horário, o líder Jardim São Paulo enfrenta então o São Francisco, o Aparecidinha encara o Três Lagoas e a Vila Paraguaia recebe então o Baterias Pilar no estádio do Guairacá. A cobertura completa você acompanha na segunda-feira na programação da CBN, a rádio que toca notícia. 10:07, vamos falar então agora do futebol feminino, com excelentes notícias para o esporte em Foz do Iguaçu. A equipe de Foz, do Foz Cataratas, que disputa o Paranaense e também o Campeonato Brasileiro, teve motivos de sobra para comemorar nesta semana. Mesmo sem entrar em campo, pois folgou na última rodada, o time comandado por Gesida Maceno conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Paranaense, garantindo então uma vaga na final. Para ficar com o título deste turno, o Açaí precisava vencer o Baraque de Londrina por uma diferença de 6 ou até mais gols. Como não conseguiu, a taça simbólica ficou com o Foz, que se vencer também o segundo turno, não precisará nem jogar a final para ser declarado campeão paranaense. Já no Campeonato Brasileiro, as poderosas de Foz do Iguaçu, que estão no grupo B, estrearam com a vitória na tarde de quarta-feira no estádio Pedro Basso, derrotando o Vasco da Gama pelo placar de 1-0. O único gol do jogo foi anotado pela atacante Camila aos 23 minutos do primeiro tempo, gol de cabeça, aliás, num cruzamento, uma bola bem tramada pela direita. A Camila subiu no meio da zaga e acabou desviando para o fundo do barbante, bola na caçapa do Vasco, foi o único gol da partida. Depois, no final, o time até acabou levando um sufoco, um calor intenso. Tivemos, inclusive, parada técnica para que as jogadoras pudessem se refazer. Mas, mesmo assim, a equipe conseguiu manter esse resultado e estreou, então, com vitória diante do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No futebol masculino, a semana foi de altos e baixos para o Foz do Iguaçu Futebol Clube na disputa de divisão de acesso do Campeonato Paranaense. O time da Fronteira começou bem no hexagonal decisivo, vencendo o Cascavel fora de casa pelo placar de 2-1. Uma partida complicada, hein? Como o jogo terminou antes da hora, já que o Cascavel ficou com apenas 6 homens em campo, com 3 expulsões e 2 lesões, um tanto suspeitas, é claro, o juiz da partida relatou na súmula situação de abandono de campo, o que deve fazer com que a vitória para efeitos de tabela seja registrada como um marcador de 3-0. É considerado o placar olímpico, né? 3-0, placar olímpico. Então aí o Foz fica então com 3 pontos ganho e uma vitória por 3-0. Já na quarta-feira à noite, por sua vez, o Azulão da Fronteira jogou em casa contra o Nacional de Rolândia, saindo na frente aos 7 minutos, sofrendo um empate aos 11, perdendo um caminhão de gols. Perdeu gols que não acabava mais no resto do jogo e aí acabou tomando então uma virada aos 48 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo. A derrota fez com que a diretoria do clube anunciasse a saída dos técnicos Ivaí Sense e Joel Presner, o que pegou então de surpresa a torcida e também até a imprensa iguaçuense. Tão rápida quanto a demissão foi a contratação. Na tarde de quinta-feira, Claudemir Esturion, vice-campeão paranaense com o Maringá, foi apresentado como novo técnico do Foz. Esturion já estará no banco comandando o Foz já neste domingo, no norte do estado, contra a equipe do Apucarana Esportes. Ele conversou com a reportagem da CBN, já na sua estreia, quando ele foi anunciado. Nós estávamos ao vivo no local e conversamos com o técnico Claudemir Esturion. Vamos ouvir o que ele disse a respeito da sua vinda para o Foz Futebol Clube. Ontem à noite nós batemos um papo com o presidente do Foz. E hoje de manhã nós concretizamos, aí eu apenas comuniquei os dirigentes do Maringá, que eu tenho contrato lá até o Paranaense no ano que vem, né? Então a gente tem os compromissos com eles, mas eles foram, entenderam na hora, falaram, não tem problema, já que nós fomos eliminados, nós temos uma partida de fazer, nós fomos eliminados da Série B, né? Então agora é dar sequência aqui. Eu acho que não tinha por que assumir o time na segunda-feira, né? Ver o jogo lá e depois assumir, apesar. E ainda que eu assisti o jogo ontem de Paranavaí e Roma, né? Caramba. Então acho que pra mim é normal, nós vamos trabalhar amanhã, é claro que não vai ser do jeito que você quer no jogo de domingo, mas durante a outra semana aí, os jogos que vão acontecer, a gente vai procurar colocar o que a gente quer. Agora, você já conhece esse elenco, a maioria desses jogadores já atuou contra você o ano passado pelo Campeonato Paranaense e alguns foram seus jogadores no Maringá, né? É, tem alguns que foram meus jogadores, outros atuaram comigo, o próprio Baiano estava nessa campanha, né, do Maringá no início do ano. Agora é trabalhar, né, cara? Futebol não tem muito segredo, você tem que trabalhar, procurar colocar aquele que você acha que está melhor no momento para dar sequência na competição e, se Deus quiser, colocar o Foz na primeira divisão e conseguir mais um título aí, mais um acesso, colocar a maior cidade no interior aí na primeira. O que você modifica desse time que jogou ontem para o time que vai jogar no domingo, já que você tem apenas 2 dias para fazer o treinamento? É, nós vamos conversar com o preparador que permaneceu, o pessoal aí, e dizer que provavelmente a gente não joga com 3 zagueiros, né? A gente vai optar por 3 volantes, no caso, né? 2 que saem mais pro jogo, no caso, o Baiano e mais um ali, que nós vamos estudar para pôr, e 2 atacantes, né? De preferência, um que seja ali a referência dentro da área. Ah, quero desejar boa sorte para você. Gostaria que você deixasse uma mensagem pro torcedor do Foz, que ontem, né, foi dormir de cabeça inchada com a derrota em casa. É, eu acho que nós sabemos que a torcida do Foz a todo momento incentiva a equipe, então nós queremos dizer para eles, principalmente eu falando em nome do grupo, que eu conversei já um pouco, que eles vão encontrar muita determinação e trabalho. E em cima disso que vem os resultados, né? Você trabalhando certo no dia a dia ali, você vai conseguir os resultados. Essas aí são as palavras, então, do Claudemir Esturion. Momentos após a sua apresentação na tarde de quinta-feira, como novo técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube para a sequência do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. O Foz é o segundo colocado do hexagonal com 3 pontos ganhos, juntamente com o Cascavel. O líder é o Nacional de Rolândia, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. E, apesar do pouco tempo de trabalho para o jogo já desse domingo contra o Apucarana Esportes, algumas mudanças já começaram a acontecer na equipe do Foz. No coletivo de ontem à tarde, coletivo que ele comandou no CT, ele acabou fazendo algumas substituições. Casimiro foi para o banco e ele escolheu Negreiros como comandante de ataque, inclusive capitão da equipe. Negreiros estava parado, uma contusão já há muito tempo, mas volta à equipe. Negreiros, que é um jogador experiente, jogou no Flamengo, jogou no Coritiba, é um jogador experiente, e entra em campo então amanhã no comando de ataque da equipe do Foz. Deve jogar pelo menos até os 15 ou 20 minutos do segundo tempo. O Negreiros deve aguentar para o jogo de amanhã. E foi escolhido como capitão da equipe. E é o Negreiros que está na ponta da linha. A gente conversa com o Negreiros, saber dele essa questão, como a equipe recebeu o novo treinador, o Claudemir Esturion. Negreiros, bom dia. Primeiramente, bom dia, né? Mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Cara, a gente não, fala a verdade, a gente não esperava, né, essa mudança, até porque foi um jogo atípico, um jogo onde a gente tinha todas as condições de ter saído vitorioso, mas é passado, né, a diretoria achou que era o momento, reuniu os atletas e achou que era o momento, veio o professor aí que já tem uma experiência vasta nessa divisão e a gente, vamos acreditar no trabalho que vai dar tudo certo. Pois é, Negreiro, ontem teve coletivo... E você, inclusive, treinou entre os titulares, né, no coletivo de ontem, que a possibilidade é de você entrar jogando, né, Negreiros? Pois é, treinei junto com a rapaziada, né, então vai ficar na expectativa, vou estar à disposição do professor, vamos ver o que é que ele vai fazer, a gente não sabe, vamos viajar para lá, e eu espero que eu puder ajudar, seja com 10, 20 minutos, eu vou estar ali para ajudar. Como tem que se comportar essa equipe, hein, Negreiros, a partir de agora no campeonato, para conseguir essa classificação? Pois é, eu acho que o comportamento principal é dentro de casa, o fator casa, né? Que vai mudar muita. Vai ser o divisor de águas, né? Eu acredito que a gente ganha os jogos em casa. Já buscamos uma vitória contra o Cascavel fora. Temos que buscar no mínimo aí uma ou duas vitórias fora de casa que as coisas vão acontecer. Mas o fator casa vai prevalecer. O que acontece então com essa equipe, hein, Negreiro? Perder ponto dentro de casa é complicado, né? Pois é, o nosso time foi um time que, como eu falei, enfatizei em outro momento, que nosso time criou bastante, né? E infelizmente não aconteceu das finalizações entrar, a gente tem que ter um pouco de paciência na hora da finalização. Tomamos um gol de contra-ataque aos 48 minutos, que não pode acontecer, né? Mas é passado. A gente temos que buscar esse jogo já contra o Apucarana, não tentar ver o que, que a gente tem que fazer lá para tentar fazer esses 3 pontos de novo. Como foi o primeiro contato com o treinador, Negreiros? Bom, a gente já conhece o Claudemir, uma pessoa excepcional também. Conhece todos os atletas que estão aqui, a maioria. E a gente acredita no trabalho dele, isso é o que importa. E esperamos que ele venha, nos ajude e faça um bom trabalho. Desejo toda a sorte do mundo aí. Olha aqui, particularmente eu desejo boa sorte a você, que você possa entrar na partida para fazer um gol. Você é artilheiro e sabe fazer gols, ok, Negreiro? Eu vou, se Deus quiser, aproveitar minha oportunidade de novo. Vou tentar me cuidar ao máximo, não me machucar mais para mim terminar esse resto da competição e, se Deus quiser, lá no final, comemorar o acesso. Um grande abraço e obrigado. Obrigado a você. Olha, o Negreiros, inclusive, além de ser capitão da equipe, o Negreiros tem a missão de ser o jogador mais experiente do time e, por isso, deve segurar um pouco o ímpeto da rapaziada. Para o jogo de amanhã, agora pela manhã, foi realizado, está sendo, né, realizado agora um treino tático, mas aquele famoso rachão, aquele famoso bitoque, porque na verdade o Esturion, ele vai mais na base da conversa do que propriamente em alguma mudança para o time de amanhã, né? Porque, por exemplo, ele chegou já na quinta-feira, treinou apenas ontem, fez o coletivo apronto. Agora pela manhã faz apenas aquele bitoque, mais ou menos, para conversar com os jogadores e tudo mais, para poder montar a equipe. O time não está definido ainda, mas tem algumas modificações para o jogo de amanhã. Sorte para o Azulão da Fronteira, para o jogo contra a equipe do Apucarana Esportes amanhã, lá no Bom Jesus da Lapa. Agora são 10 horas e 18 minutos. Já no futsal, vamos lá trazendo informações. Dos campos para as quadras, tranquilidade para a equipe do Foz Cataratas Futsal. já que jogando no último sábado no sudoeste do estado, venceu o Ampere pelo placar de 6-3 e carimbou sua classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense da Chave Ouro. O time pode inclusive terminar na segunda colocação do Grupo B, o que lhe daria então, em tese, um adversário mais tranquilo na próxima fase. Para tanto, basta vencer o Umuarama, aí é complicado, em casa, na última rodada, que será disputada apenas em outubro, já que o campeonato faz uma pausa agora para que os times representem suas cidades nos Jogos Abertos do Paraná. Quem também está muito bem para comemorar, quem tem coisas boas para comemorar, é o Santa Terezinha Futsal, que deixou de ser o saco de pancada na chave prata do Campeonato Paranaense e conseguiu uma impressionante sequência de 3 vitórias, voltando a ter chances de classificação para a segunda fase. Neste fim de semana, o time pode conquistar 6 pontos, pois joga em casa 2 vezes na noite de sábado e na tarde de domingo contra o Açaí e contra o São José dos Pinhais. O jogo de domingo, que será às 4 da tarde, foi adiado da 10ª rodada. Já o de sábado, às 8h30, é pela rodada atual do campeonato. Nos outros jogos, envolvendo equipes do Oeste, o Itaipulândia recebe o São José dos Pinhais e o Matelândia vai a 2 vizinhos enfrentar o time da casa. O Matelândia é o 5º com 26 pontos, o Itaipulândia é o 7º com 19 e o Santa Terezinha é o 9º com 12 pontos. Classificam-se os 8 primeiros, então se está com 9 tem chance ainda de classificação, né? Só buscar e correr atrás para conseguir a sua classificação. 10h20, no vôlei, Foz do Iguaçu recebe neste fim de semana a fase final do Campeonato Paranaense, com as disputas do masculino e também do feminino. Os jogos acontecem no ginásio do Morumbi a partir das 14h30 da tarde de hoje, com entrada gratuita. No feminino, as semifinais serão entre Cascavel e São José dos Pinhais e Maringá e Coritiba. No masculino, o Maringá encara o Mandaguari e o time de vôlei de Foz joga contra o Castro a partir das 7h30. Os jogos decisivos acontecem a partir das 8h de amanhã, deste domingo então, tá bom? Sul-Americano de Xadrez, Foz do Iguaçu recebe neste fim de semana também o Campeonato Sul-Americano de Xadrez, com a presença de enxadristas do Brasil e do exterior. A competição acontece no SESC e tem entrada franca ao público. Foz do Iguaçu está representada pelo jovem atleta Hugo Caetano, um dos destaques da modalidade do Sul brasileiro, tá? Só lembrando que nós temos aqui alguns enxadristas aqui em Foz do Iguaçu, até ilustres, né? Por exemplo, a Michele, que é da assessoria de imprensa da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, é enxadrista, inclusive medalhista, né? Nos Jogos Abertos do ano passado, ela conseguiu medalha no xadrez para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Aqui nós estamos falando já de outra competição. Já entre os integrantes das forças de segurança na fronteira, acontece na tarde deste sábado o segundo Championship Force, com a disputa da modalidades militares e de resistência. As provas acontecem na sede do 14º Batalhão da Polícia Militar, tá? 10h22, mas o grande destaque do fim de semana deve ficar mesmo para a 8ª edição da Meia Maratona das Cataratas, com participação de cerca de 3 mil atletas amadores ou profissionais. Instantes atrás foi realizada uma entrevista coletiva para apresentar algumas das principais estrelas da competição, cujo traçado acontece no Parque Nacional do Iguaçu. Quem quiser conferir a chegada dos atletas sem cobrança de ingresso deve ir até o antigo portão do Parque Nacional a partir das 9 horas da manhã deste domingo para garantir lugar nas arquibancadas montadas no local. Em entrevista à CBN, o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, fez um convite especial aos moradores da região para que prestigiem então a meia maratona. Eu gostaria dessa oportunidade também de convidar, né, a população de Foz do Iguaçu, porque pode assistir a chegada da corrida, né? Com esse novo traçado que foi feito, a largada é de dentro do Parque Nacional e a chegada é ali no centro de visitantes. Então, saindo para fora do portão do parque... É o contrário, vai ter, né? Vai, o contrário, ficou muito bom, né, esse circuito. São 21 quilômetros, praticamente todo ele dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e a chegada da corrida, que é algo assim emocionante, né? Você ver aqui esses atletas que são de elite, ou mesmo os amadores chegando, aquela festa, né, de conseguir correr 21 quilômetros, uma meia maratona. Então isso tudo o público pode assistir gratuitamente ali no Centro de Visitantes do Parque Nacional. Então nós instalamos ali várias estruturas, né, arquibancadas, vai ter uma festa ali muito grande, maravilhosa, com música, com atividades culturais ali também, para receber não só os atletas que estão chegando naquela euforia, naquela adrenalina, né, do esporte, mas também esse público que pode ir lá torcer para um conhecido, para um amigo, para um parente que esteja lá correndo. Então a gente espera que a população de Foz do Iguaçu nos prestigie no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã já pode chegar lá no centro de visitantes. Não vamos cobrar o estacionamento para os veículos e não vamos cobrar a entrada ali para assistir a meia maratona. E o parque vai ter um horário diferenciado, né? Ele vai abrir ali a partir das 11 horas da manhã, nós vamos estar abrindo o parque para visitação. Então, das 9 às 11 vai ficar fechado o parque somente para a realização da meia maratona, em função da necessidade de segurança, né, para os atletas. E esses atletas vão ter esse privilégio de ter o parque só para eles, né? Vão estar correndo ali realmente com o parque todo para eles. Maravilha, tá? Então, as palavras de Jorge Pegoraro, chamando, né, convidando a população, então, para acompanhar, então, a meia maratona de Foz do Iguaçu. Pelo menos a chegada, né? Porque a estrutura está montada ali somente na chegada. Agora são 10 horas e 25 minutos. Foi realizado na noite desta sexta-feira, no ginásio Costa Cavalcante, a cerimônia de entrega de 300 quimonos a atletas das modalidades de artes marciais em Foz do Iguaçu. A entrega foi feita pela prefeitura e a cerimônia contou com a presença do prefeito Reni Pereira. Foram beneficiados 100 atletas do judô, 100 atletas do karatê e 100 do taekwondo. E o desafio de arrancada, hein? Marcado inicialmente para este domingo, na estrada de acesso à prainha de Três Lagoas, o desafio de arrancada Foz do Iguaçu 100 anos foi adiado para o próximo dia 28. O motivo do adiamento, segundo os organizadores, foi a necessidade de adaptação das estruturas nas novas exigências apresentadas pelo Corpo de Bombeiros. Os ingressos adquiridos antecipadamente continuam valendo para o dia 28. A Associação Fraternidade Aliança realiza neste domingo um torneio beneficente de futebol suíço para arrecadar fundos para a manutenção das atividades da entidade que desenvolve projetos com crianças da região do Porto Meira. As partidas serão disputadas na chácara do gremista e as inscrições custam R$ 120,00 por equipe. O prêmio principal é um costelão de 17 quilos, troféu e medalhas. A premiação vai do primeiro ao quarto lugar. Quem ganhar aí pode me chamar que eu vou lá ajudar com esse costelão aí. 10 horas e 27 minutos, fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia, com jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Na tarde de hoje, a partir das 4h10, a bola rola para Atlético Goianiense e Vasco da Gama na Série B do Brasileirão. Na sequência, confira todas as emoções de Fluminense e Palmeiras, jogão de bola. E para fechar a noite com chave de ouro, Coritiba e Santos, outro jogão também. No domingo, destaque para o jogo das multidões entre Flamengo e Corinthians, direto do Maracanã, com jornada a partir das 3 horas da tarde. O sinal da CBN você ouve no AM em 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. 10 horas e 27 minutos, chegamos então ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado 13 de setembro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção Guilherme Vultkovics, apresentação Eli Silva. O CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência você fica com o programa CBN Entrevista. Tenham todos um bom final de semana. Tchau.